no ar com mais um podcast do Pergunte a uma Mulher. Ixi, rapaz, acho que eu consegui ser animada hoje, finalmente, que eu nunca consigo falar um bom dia animado. Meu bom dia parece bom dia de gente morta, mas tudo bem. Então vamos nos apresentar. Oi, aqui, tudo bem? Sou Ramon Andrade. O Ramon já esteve com a gente aqui no podcast, eu, a exibida aqui que tô me metendo no meio, a Ana Artuzzi, tô sempre aqui, me escalo, beijo. Bonitinha. Luísa Costa. Eu. Gostosa, nossa chefa, apresentadora, dona do blog. E Leonardo. Pode falar Miote. Miote. Ela tava com medo de falar errado. Deixei por último. Vocês viram? Alguém me salva. Era assim minha torcida. Ninguém salvou. E o Léo Miote do... Léo, eu nunca sei falar. Às vezes eu falo Jurassicast. Tá, do Jurassicast. Mas Jurassic é mó legal. Parece nome de bobo, assim, tipo Jurassic. Depois que eu entendi que era coisa de dinossauro. Nossa. É o cast da Jurassic. Sabia, amiga, que é por causa de dinossauro. Eu achava que era Jurassic o nome da pessoa, entendeu? Eu sempre associei ao Jurássico mesmo. É, eu achei que era nome de gente. E o tema de hoje é: mulher só gosta de homem cafajeste? Que é uma coisa, assim, que a gente ouve o tempo inteiro, né? Ai, que eu sou bonzinha, as mulheres não querem saber de mim, na hora que eu sou cafajeste não presto, faço pouco caso, as mulheres, né, fica gamada. A gente vai ouvir umas aí, que eu tô até esperando, que as mulheres são todas safadas, só gostam dos cafos. E fico falando que gosto dos bonzinhos. Pra fazer de trouxa. É isso que a gente vai ouvir, tô até vendo. Pra casar, né? É verdade. E qualquer chance que a gente tinha de pegar uma ouvinte já era depois desse programa, né? Agora que já nos apresentamos, eu peguei aqui no nosso Facebook e perguntei, né? Por que as mulheres dão tanta moral para homens que não prestam? Aí coloquei entre parênteses, cafajeste, homens que não querem compromisso sério, etc. Aí falei que era o tema do podcast, né? E quem quisesse dar opinião, né, fosse dar. Aí uma galera que deu, eu peguei algumas para ler, para servir de inspiração do início desse podcast, né? O Michael Preus, que eu também não sei ler, né? Mas é isso aí, o Michael Preus. Desculpa, Michael, se eu li errado. Ele falou assim: o que vejo sobre o meu ponto de vista masculino. O que agrada nos cafajestes e homens que não prestam é a personalidade. São seguros, confiantes, transpiram segurança e sabem jogar o jogo da sedução. Mas aí que está, na hora de manter uma relação, outros fatores pesam. E aí, gente? Olha, eu vou ter que concordar um pouco com ele, porque realmente os que a gente chama de cafa, esse mais malandrão, eles têm mais uma malemolência pra chegar na mulherada, já não fica muito bundando lá na dele, esperando o mundo cair na cabeça dele, tudo acontecer. Ele vai à caça. E a maioria de nós gosta um pouco de ser caçada. E acontece que os tímidos, os que são mais retraídos, eles ficam muito na dele. E às vezes a gente até queria os mais queridinhos, os mais tchuk-tchuk. Mas os que têm mais coragem é que acabam conquistando as presas. É os que botam a cara a tapa. Então nesse sentido eu acho que ele tem razão. Mas realmente não vai sustentar se o cara for muito cafajestão, muito malandrão. Isso daí não sustenta muito tempo mesmo, só isso daí. Mas o cara, pra chegar na mulher, precisa ser cafajeste? Não, mas eu acho que nessa definição dele, a que ele deu, eu acho que precisa um pouco disso. Porque senão ele vai morrer esperando, ou sei lá, ele vai ter que criar coragem de algum jeito. Então ele vai ter que ter um pouco da malandragem nesse sentido pra poder ter coragem de chegar na mulher. Então pelo menos a parte da segurança, da confiança, ele vai ter que tirar do rabo, mas ele vai ter que pra conseguir falar com a menina. Então ele morre seco, e ela também esperando. E vocês, meninos, vocês acham que funciona ser cafa, não ser? O que vocês acham? É, eu acho que o predador tá sempre por cima, né, cara? O cara, quando tá no... Quando é o cafajeste, assim, como a Ana tava falando, que ele chega em todo mundo, é bem mais fácil, né? Muito mais fácil. É mais fácil, só que assim, pensa no depois. O cara é o cafajeste, pega todas as menininhas lá, só que depois, eu tenho um amigo que ele não é que ele é cafajeste, mas ele é daqueles que pegava tudo que era mulher na vida inteira dele. Só que tem uma hora cansa, né? Vocês não acham isso? Mas o que, que aconteceu com ele? Qual foi o final? Casou, se apaixonou e casou. Ah, então deu certo até, né? Digamos assim que, tipo... Ele é fiel? Hoje ele é fiel, assim. Tudo bem, mas depois de muito tempo ele conseguiu tudo, mas ele não é mais o cafajeste que ele era antigamente. Ah, então ele mudou por ela. Então, parênteses aqui, gente, pra colocar a ordem na bagaça. Vamos aqui dar uma classificação do que a gente tá falando aqui, que é podcast, é ótimo, né? Que é cafajeste. O cafajeste, pelo menos pra mim, né, a minha definição é aquele cara que às vezes ele nem é um cafajeste, às vezes pode ser, é aquele cara que de alguma forma não tá nem aí pra mulher. Às vezes ele é um cafajeste, não é nem bem um cafajeste, é só porque ele não tá afim mesmo, aí a mulher acha que ele é cafa porque ele não dá bola pra ela, dá perdido e coloca ela em segunda opção. E o outro cafajeste, que dizem que tem até curso e tal, que tem aqueles joguinhos de sedução. Ah, ignore a mulher, pra mulher te dar mole. É a cada duas vezes que ela te procurar, você procura uma. Que tem uns cafajestes que, ao meu ver, são até um pouco artificiais, mas que acabam brincando com as mulheres do mesmo jeito, né? Qual que é a classificação de vocês, assim, de cafajeste? Assim, que vocês entendem, né, por cafajeste? Então, a minha visão é ser um pouco... ter essa malemolência, esse jogo assim, um pouco mais de segurança, confiança e ser mais seguro e, mais ao mesmo tempo, um pouco inacessível e blasé, assim. Eu acho que o Cafa, ele tem um pouco do inacessível, assim. Eu acho que é isso que gera uma aura de mistério, não sei o quê, que eu acho que é isso que a galera fala, né? Bom, eu vejo mais ou menos assim. E vocês? Eu acho que cafajeste é o cara que não tá nem aí pra mulher. Exatamente. Só quer usar, sai fora e não tá nem aí pra ela. Pra mim, cafajeste é isso. É, eu não seria tão radical assim de falar que, tipo, ele só quer usar, entendeu? Mas eu diria que, tipo, ele só quer um lance ali no momento, sabe? E é isso, tipo, não necessariamente usar ela, sabe? De uma certa forma, talvez ela queira usar ele também, só naquele momento, e não queira mais nada ali pra frente. Mas muitos se apaixonam, né? A maioria se apaixona, cara. Pois é, esse que é o problema. Que tem de mulher de malandro, meu irmão. Pelo amor de Deus, sai fora, meninas. Toma jeito, façam que nem eu. Case com banana e seja feliz. A diferença é que eu ainda não casei, né? Ele escuta? Ele é um editor, cara. Ah. Ele pode tirar se ele quiser essa parte. Daí ele faz uma montagem, assim, ele coloca, eu vou casar com o príncipe, daí volta a voz da Luísa, assim. Toma jeito, façam que nem eu, case com o príncipe e seja feliz. É? Não, ó, mas o banana que eu digo é que a gente brinca aqui no Pergunte, né? Que o contrário do cafajeste é o banana, né? Que tem esse estereótipo, né? Ah, e o cara que pega todo mundo, faz as mulheres de besta, faz as mulheres gamarem nele e depois cai fora, né? É o cafajeste. E o banana aqui que a gente brinca no sentido de... aquele cara que não fica fazendo joguinho, que aí, pra mim, é tudo de bom, né? Pra mim, é o homem dos meus sonhos. Sempre foi um homem assim. Eu digo de coração, tanto que eu tô com um desses. Mas pra galera, em geral, né, eles chamam de banana, né? Mas pra mim, se só existisse banana no mundo, e pudesse ter vários maridos, né? Com certeza eu escolheria vários bananas, assim. E a Ana sabe que eu não estou mentindo, né, amiga? É, eu tô no curso pra aprender o amor pela bananice, porque realmente a vida fica bem melhor. A Ana tá fazendo curso comigo. Intensivão. Eu ainda vou conseguir. Ela ainda vai virar casaca. Tô melhorando muito, porque se vocês ouvirem as minhas histórias, cada cafa que eu já saí é, assim, inacreditável. E hoje em dia estou muito melhor, eu estou quase no... eu estou 80% melhor. E eu não aceito mais muita coisa que eu aceitava antes. Então o curso tá funcionando, gente, super indico. Tamo aí, né, amiga? Ana vai ser uma vida que eu salvarei pra arrumar uns bananas. Uma salvação, é isso aí! É, e vai, a Aninha vai contar aqui também depois pra gente histórias da época que ela caía nos papos de cafa e pagava uns micos. Meu Deus, é triste. Vou ter que compartilhar com vocês, vocês não caírem na mesma que eu, mas é só por isso, gente. Aninha, e isso daí já chega até na primeira pergunta aqui que eu ia fazer, né? Que a teoria, a Ana aqui no caso admitiu, né? Que já gostou de cafajestes e hoje em dia, graças ao bom papai do céu, né? Tá iluminando a cabeça, né? E a Luísa, né? Que me enfiou na cabeça. Então... Aí, ó, ouvintes bananas, me amem, que eu tô, né? Tô trazendo uma musa do verão. É, a musa do verão, calor no corpo. Não. 1,80m de altura, pura gostosura pra gostar de vocês, viu? Se for malaco, eu não dou a mão da minha amiga, e tá falado. É. Mas aqui, Ana, você no caso admitiu, né? Mas aqui entra a primeira pergunta, que a teoria nem sempre é igual à prática, e ainda que as mulheres digam, né, que gosta de ser bem tratada, porque a gente vê, né, na prática você não vai perguntar pra uma mulher, ei, você gosta de café? Ela vai falar, Ela não vai falar que gosta, ela vai falar que não gosta. Mas na prática, você vê, né, todo mundo vê que elas acabam ficando com esse tipo de gente, aí elas tentam se enganar, falando, ai, tô com cafajeste, que é porque é coincidência, ou então elas falam, ai, é que eu tenho o dedo podre e a vida só me dá isso e nenhum homem presta. Elas não percebem que é a escolha delas, que elas estão escolhendo homens que fazem elas, né, sofrerem. Elas acham que é o mundo que conspira e é um azar do destino que as amigas arrumam uns príncipes e elas arrumam uns cafa ferrado, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês têm essa ideia também de que na teoria e na prática as mulheres fazem coisas diferentes assim? É, o problema todo é que as mulheres tratam os caras que gostam delas como o irmão, o amigo, né? Friendzone, né? Vocês morrem de medo da friendzone. É, esse que é o problema. Nossa, essa é a pior coisa que existe, essa é a pior cara. Coisa que existe. Mas tá lá, a mulher tá lá, pô, o cara do lado dela, o cara vai fazer tudo por ela e nada. Ela só quer os cafajestes. É, por isso que eu acho que, tipo, antes do cara fazer tudo por ela, ele tem que dar uma prensa, sabe? Uma de cafajeste, talvez, tá ligado? Mas é isso. Pior que é verdade, cara. Eu não gosto desse tipo de homem, mas eu admito que isso aí funciona mesmo. E eu vejo que o maior medo dos homens, né, é a tal da friendzone, beleza. E eles têm tanto medo disso que eu vejo, por exemplo, por mim, eu sou uma das poucas exceções que gosta, né, de homem banana, tanto que meu atual namorado, ele me conquistou, já falei em outro podcast, porque ele fazia tudo por mim, me ligava todos os dias, fazia coisa que um homem cafajeste, que na maioria das vezes é jogador, nunca faria por mim, e me conquistou. Mas eu vejo que muitas mulheres não são realmente, assim, conquistadas por isso. Então, o que que acontece? Aí, na hora que você vai querer arrumar um cara legal, você se ferra, porque os caras não querem mais ser legal, porque eles pensam, ah, vou ser legal, ela vai me fazer de trouxa, vai me pôr na friendzone e eu vou me fuder, né? É meio que isso que vocês pensam, né? Então, só que eu acho que às vezes confunde o não ser tão, tão disponível com um pouco de grosseria. Então, uma coisa é você não tá babando o ovo da mulher 100% do tempo, ligando pra ela todos os dias e mandando um monte de coisa na casa dela, sei lá, isso é uma coisa. Outra coisa é você ser grosseiro, é você não ter nem um pouco de gentileza, não fazer nenhum tipo de favor, não oferecer nada, quando chamar ela pra sair, mandar ela te encontrar lá. Então, eu acho que as coisas ficam... Já entendi a história. Conta a história aí, Ana. Conta a história, Ana, que você foi de busão. Então, gente, é o seguinte. Tinha um cara, ele era gato. Pô, o cara era gato. Mas ele tinha uma moto, ou seja, ele tinha um veículo de transporte. E eu, a cara da pobreza, só ando de busão até hoje. E o menino marcou comigo um negócio. E ele falou, ah, beleza, então a gente se encontra lá. Eu liguei pra Luísa. Luísa, o Tiliço gato falou pra gente se encontrar lá. Eu estava indo de busão e feliz ainda, porque ele me chamou pra sair. Nossa, mas a Luísa me deu esculacho e eu não fui só por causa da Luísa. Porque ela não deixou, mas ela estava certíssima. Mas, ou seja, tipo, a pessoa tem um veículo de... ele tinha uma moto, enfim, e não se ofereceu pra me buscar em casa. Ele queria que encontrasse lá. E a panaca tava indo. E então é nesse sentido de que envolve a falta de gentileza, até vira um pouco de grosseria. A pessoa começa meio que te tratar mal, assim. Fica meio que, ah, se vira aí de noite, na neblina, no escuro, seja estuprada pra me encontrar, porque eu não quero perder 10 minutos a mais do meu tempo indo te buscar. É basicamente isso. E era noitão, né, amiga? Era de noite. É, isso é feio demais, cara. Mas, tipo, não é todo cafajeste que também não trata bem as mulheres, né? Tem aqueles cafajestes que tratam muito bem. Até comer, né? E, tipo, fazem de tudo também, sabe? Pela mina que ele tá saindo ali no momento. Até comer, a Luísa falou. Não. É, o Ramon. Às vezes... Não, não. Disfarça não. Eu tive aquela que é especialista, né? Eu falei que eu tive um caso, já ia contar outro, né? Especialista no negócio. Mas eu tive um caso de um cara que realmente ele me tratava super bem. Só que ele nunca me comeu, não chegou a me comer. Então eu não sei se depois ele ia mudar. Mas ele me tratava super bem, igual uma princesa. Era um querido demais. Só que ele nunca me assumia, assim. Era tipo um negócio meio que ficava naquelas que no banho-maria pegava, devia pegar mais umas três ao mesmo tempo, assim. Não fode, não sai de cima. Não fode, não sai de cima. Não, nunca me comeu. Eu não gosto de cafa, mas se eu fosse gostar de algum tipo de cafa, com certeza seria. E é esse que trata a gente bem, né? Porque esses são os que mais enganam, né? Ai, minha linda, senta aqui, trouxe seu remédio. Eu ia ficar toda desmontada. Eu ia falar, me leva pra casa. E ele não quer me levar. É. Fica aí, minha filha, hoje eu tenho outro encontro, você não, só depois. Você só semana que vem, meu bem, tá comendo tempo aqui. É, cara. Mas na minha opinião, se for pra ser cafajeste, o tipo de cafajeste que mais, assim, conquista, eu acho, assim, são os que tratam bem, cara. Só que o foda é que isso é um golpe, assim, é muito, a pessoa tem que ser muito sem coração, assim, porque ainda que possa funcionar, é muito triste, né? Porque depois a mulher fica toda apaixonada por ele, chorando, sei lá, eu acho que papai do céu tem que castigar uma pessoa assim. Mas como seria esse cafajeste que trata bem? É assim, é aquele cara que fica igual esse da Ana, eu conheço, eu tenho certeza que se ele comer esse Ana, ele não ia mais ser bonzinho. Eu conheço bem o tipo dele, bem mala. Ai, tipo assim, que nem fazia com a Ana. Ai, vem cá, eu te levo, eu te busco. Ele era todo bonzinho, conversava com ela quando ele precisava. Ele era eu cheguei a achar que ele era fofucho, eu já tava quase que jogando a Ana, né? Ana, ele é fofo, tudo de bom, namora com ele. Ele tava quase me enganando, cara. Aí eu tava achando que ele era tudo de bom. Aí ele deu uns pretulejo aí que a gente começou a ver que ele era cafa, né, amiga? Na verdade, a gente até demorou um pouco pra ver que ele era cafa. Demorou. Isso que é um conselho pras meninas. Meninas, se vocês não querem ser usadas, não fiquem nessa de tipo assim, ai, o cara é bonzinho um dia ou outro e vocês já ficam, ah, ele é príncipe, vou casar. Isso é a coisa mais fácil que tem. Se você tá com medo de, por exemplo, liberar a periquita, o cara fugir, ou então fazer qualquer tipo de coisa o cara fugir, na dúvida, cara, não faça nada. Que nem esse com a Ana. A Ana, na dúvida, não fez nada. Ficou saindo com o cara um tempão. Aí, não tem bonzinho mascarado que aguente, cara. O cara acaba mostrando a cara, que foi o que aconteceu com a Ana, né, Ana? Você saiu com ele um tempão. É. Aí que a gente começou a sacar que ele era mó cafa, né? O que, que ele fez mesmo? Nem lembro. Puta, ele desmarcou uma coisa pra mais tarde, assim, tipo, ai, porque esse horário vai estar muito lotado, cinema, vamos mais tarde. Eu comecei a desconfiar, né? Tipo, ele não queria, marcou pra mais tarde. Mas teve uma outra coisa que parecia que ele não queria meio que me assumir. Puta, o que que era, Luiz? Agora eu não me lembro. Ai, ele falava que ia ficar cuidando da avó, não era? Uns negócios assim? É! Nossa, botou a culpa na avó. A avó, tá? Cuida da avó, uma loirona dessa vai cuidar da avó? Não existe isso aí. Então, daí toda... Era um dia a avó, outro dia a tia, outro dia o tênis, era tudo menos eu. Tudo menos eu. Só que aí devia ter umas três ao mesmo tempo que ele pegava, sei lá, não tinha tempo pra todas. E ele era bonitão, né, amiga? Era, de lista também, Ele pegava mesmo ou você achava que ele pegava? Não, eu acho que ele pegava, não sei. Ah, não tá. Sei, até hoje, assim. Às tá. Vezes ele só não me queria mesmo, queria preferir a avó e pronto. É, eu acho que, tipo, ao invés de sair com você pro cinema, ele não ia ficar, tipo, na praça jogando dominó, né, cara? Tipo, é bem certo que talvez ele tinha outras meninas. Olha, sinceramente, espero de coração que ele tenha preferido a outra menina do que dominó, porque daí já é demais pra minha autoestima. E, gente, uma outra pergunta é assim, rapidinho, Luiz, só fazer uma pergunta pro Ramon aqui. Ramon, você é ou já foi cafajeste? Cara, então, eu já fui bem. Bem. Tipo... Tem cara que é de leve até hoje. Não, assim, hoje eu sou de uma maneira mais tranquila, entendeu? Tipo, eu não sirvo pra banana... Vamos supor, eu tenho um amigo que ele é bem nesse estilo que tu tava falando, sabe, Luísa? E eu é que acabo, tipo, tendo que chegar, assim, nos grupinhos de menina, essas coisas assim, falar, trocar piadinha, tudo isso pra poder juntar, às vezes, ele com alguém, essas coisas assim, né? Porque, tipo, o cara não se mexe. E o que eu uso hoje é bem isso, sabe? Tipo, esse whatever de chegar em quem eu quiser e... Por enquanto que eu não tenho um relacionamento fixo, eu não tô nem aí, sabe? Eu saio com quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. E, tipo, é isso, basicamente, sabe? Eu não sei se eu me considero um cafajeste hoje em dia. Então, mas se você sai com quem você quer e fica com quem você quer, será que, às vezes, você não se torna o cafa pra essas meninas que você não tá muito afim? Aí você fica meio que não levando nenhuma muito a sério e pra elas você pode ser o papel do cafa. Pode ser. Isso responde sua pergunta? Esqueci o nome dele. Responde, responde. Responde sim. Mas a minha não, né? É, a sua não. Não, mas, cara, pode ser, pode ser. É, eu concordo com você. Tipo, realmente eu posso agir como um cafajeste pra algumas meninas, entendeu? Mas, tipo, às vezes eu não sou o único que sou o cafajeste, sabe? Às vezes as meninas também são, porque às vezes você quer alguma coisa séria e não rola, tá ligado? E eu já sofri muito também com o que a Luísa tava falando, de ficar na friend zone forever assim, aí fudeu tudo, sabe? E será que o cafa, então, seria a versão da vadia, assim, da vadia? Pra mulher, né, no caso da mulher? Porque no caso, as meninas que pegam à vontade e não querem assumir um relacionamento, ela seria a bisca lá, a piriguete. Então, amiga, isso é uma pergunta bem interessante, que uma vez a gente estava até conversando sobre isso no blog, né? Uma pessoa falou lá que o cafajeste nada mais é do que a versão da vadia mesmo. E eu acho que é, porque, por exemplo, são pessoas que, na minha opinião, têm baixa autoestima, não se garantem, e aí ficam assim, tentando de todo jeito se mostrar agradável, mostrar que elas são agradáveis, que elas podem conquistar alguém. E, tipo, em uma pessoa nunca tá bom, né? Que os meninos do blog, que nem eu falo, né? Eu pergunto a mulher, tem gente que acha que é blog de mulher, mas o meu maior público é masculino. E eles sempre falam assim, ai, mas é porque mulher gosta de uma adrenalina, de não sei o que, disso, daquilo. E aí, mas o cafa também, né? Porque assim, eu acho que tanto o cafa quanto a vadia, eles ficam querendo sempre se provar. E se provar com uma pessoa só pra vida inteira é muito difícil, porque depois você fica meio assim, foda-se, já conquistei mesmo, já tenho, então você não quer mais. E aí você fica sempre naquela ânsia de querer sempre o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, que é o que dá a adrenalina do cafajeste, da periga e tal, né? Tá sempre colocando o poder de sedução em prova, né? O que vocês acham? Aplausos. Obrigado! Gostoso, me come! Oh, mentira. Não, eu concordo. Eu acho que assim, e principalmente tá muito relacionado à carência, porque parece que a pessoa quer a todo custo arranjar alguém, mas nesse desespero acaba tirando pra tudo quanto é lado, assim, e acaba tirando uns que não tem chance nenhuma de dar certo. Que nem faz a mínima análise a respeito de si mesmo pra saber, esse eu namoraria, esse eu não namoraria. Às vezes você pensa só, hoje à noite é melhor estar com ele do que sozinho, por exemplo. E você fica pegando um monte de gente que você sabe que não daria certo. Certo? E acaba sendo cafa pra um monte de gente, óbvio, porque você não vai se apaixonar por todos, não vai levar a sério a maioria deles, e eu acho que é uma ânsia desesperada de conseguir alguém logo, uma companhia. Eu acho que no fundo a gente quer ser amada, ter uma companhia ali do seu lado que te goste e que você goste também. Eu acho que no fundo é isso. Aqui no Facebook, né, o Luiz Augusto Issipon, gente do céu, o sobrenome da galera, não sei falar o sobrenome de ninguém, mas o Luiz Augusto, ele falou bem assim, que conhece pencas e pencas desse tipo de mulher aí, né, que a Aninha tava falando e que a gente tá falando também. Ele falou, conheço pencas e pencas desse tipo de mulher, porque no geral, mulher gosta de excitação, perigo, daí depois quer curtir e zoar bastante, já quando ela tá velha e toda pelancuda, Cuda vai reclamar que nunca achou um homem que preste. mas mulher... Existem pessoas e pessoas, né, cara? Tipo, o cara não pode afirmar isso só pra mulher, tá ligado? Tem caras que são assim também. Quando o cara tiver velho, pelancudo também. Que todo mundo fica velho e pelancudo. Então vocês também acham que a piriguete é a versão masculina do cafa, assim, mais ou menos? Eu acho que é. Também acho. Também acha, meu? Tipo... Acho, sim. Gente, será que tem... não é uma afirmação, assim, uma autoafirmação. Não tem uns meio gay que... Parece que aqueles desesperados que pistolam todo mundo tem um jeito de viado da porra. Não tem, não. Assim, nada contra gay, mas parece que eles ficam querendo se autoafirmar pra mostrar que são macho mesmo, principalmente pros amigos. Eu pego a mulher, tá vendo aqui? E às vezes não quer nem saber de mulher. Inclusive, teve... Agora que eu me lembrei, um amigo meu tava me contando que um amigo dele que era gay mesmo ia lá só pra mostrar pros amigos que pegava as mulheres né? Que os outros não pegavam. Uma aparência, né? É, tipo, pra mostrar, olha, eu pego. E assim como tem uns amigos gay que queriam me apresentar pra família como namorada, só pra mostrar pra família que é macho, entendeu? Porque assim, não é, né? Mas assim, pra se autoafirmar e pra mostrar pros amigos ali, já que ainda tem esse negócio do medo de se assumir gay um pouco. Será que não tem essa autoafirmação? Eu não sei, eu nunca pensei assim. É, eu nunca pensei assim também, cara. Tipo, eu acho que o cara que é gay mesmo, ele não vai sair por aí pegando mulher. Será? Já fomos muito enganadas, né, Ana? Oh. Sério? Nossa! Já é? Não, então conta aí, pô. Oh, a Ana, então? Oh, meu Deus! Eu já me liguei a Ana tem todas as experiências, né, com essas bosta. A Ana puta é que a tia pariu. Da experiência, eu sou a, cara. Olha, eu sou a perita, porque o tanto que eu fiz experiência de campo aqui não tá escrito. Eu tô brincando. Opa! Ah, Ana, o povo... Daqui a pouco o povo já vai mandar a inscrição. Quero fazer experiência com a Ana também! Pesquisa de campo! Voluntário! Me inscreve! Quero apresentar pra minha mãe, tá ligado? Quero apresentar pra minha mãe porque ela é bonita, tem cara de rica, não sei o que, loira! É mendiga, mas tem a cara que engana, né? É mendiga, mas com a cara tá bom já. A cara tá bom. Tá bom. É. O povo nem sabe que a Ana é pobrinha, né, amiga? Tadinha de nós. Já vai de ônibus pros encontros. Vou de ônibus. A Ana é a tia do busão dos encontros, cara, coitada. Oh, conheço todos os motoristas já, sou parça já dos motoristas, tudo me deixa na frente do lugar, que é tudo fora de ponto já. Tudo parça. Deixa, tem um que te deixa um ponto antes, né, amiga? Me deixa tudo nos lugares errados, assim que nem a ponto do busão, mas é já tudo parça já, sou parça. Bonitinha. É, mas voltando ao assunto, gente, eu fiquei um tempão com o menino que eu comecei a desconfiar que era gay. O bicho era gay, até que eu dei um pé na bunda do menino, né? Daí depois ele me apareceu dali uns 2 meses namorando um cara. Mas às vezes o cara nem sabe que é gay. Ah, sabe. Ai. Às vezes ele descobriu depois. Descobriu depois, ué. Saiu do armário, mas sei lá. Igual a Luísa fala, na hora de bater punheta, você pensa em quem? Se você sabe de quem que você gosta. Mas o cara te comia? Não, velho. É, aí é complicado mesmo. Não comia. Aí é pra tu duvidar mesmo. É. Vai saber. Ah, e tem os bissexuais também, que às vezes... Tem gente que não acredita na bissexualidade, eu acredito. Às vezes tem gente bissexual e que tem uma preferência, às vezes prefere homem, mas não vai negar uma loira peituda e tal, e vai lá e pega também, entendeu? É mais cômodo socialmente. E daí eu concordo com vocês, que o cara que é muito cafajeste, geralmente quando ele tá na night aí bebaço, ele pega o que vier, cara. Que eu conheço muita gente assim, tá ligado? Mas Ramon, mas você acha que esse cara sabe que ele não é meio bi? Porque diz que bêbado não faz muito o que não quer não, diz que é meio lenda, o que você acha? Não, então, mas é bem isso, tipo, usa a bebida como desculpa, mas eu sei que não é desculpa, tá ligado? Também acho que não é. O cara pega geral, assim, ó, o que balançar na frente dele, ele tá pegando. Não, ele pensa que com de bêbado não tem dono, ele já sai falando que tá bêbado sem nem tá. É, tô só bêbado, tô bêbado. É, tô verdade. Bêbado, tô bêbado. Tô muito louco, gente. Vem cá, meninos todos em mim. Vem em mim, né? Pior, amigo. É, não, e, inclusive, mulher também faz isso, né? Tipo, muita gente bebe pra ficar dando mole e pegando geral, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Esses dias, minha amiga, tinha uma amiga, a gente não é a Ana, que tava fazendo isso também. Não tem nem uma semana, ainda tive que cuidar dela, cara. Tipo, e pra mim, bêbado, toda vez que eu vejo um bêbado, eu tenho mais certeza de que bêbado não faz nada que não quer. Mas respondendo também a pergunta da Ana, eu acho que pode ter alguns gays, mas eu ainda insisto um pouco que muita gente tem baixa autoestima, sabe? Eu acho que até esse tipão dos caras meio cafa, eu acho que alguns nascem com o DNA do cafa, mas eu acho que a maioria força, sabe? Tipo assim, ai, eu acho que eu aprendi com meus amiguinhos e com a vida, que bonzinho, só toma no cu. Então eu vou deixar de ser eu e aí eu vou fingir que eu não tô me importando. E quando a mulher é bonita, cara, aí que eles querem ser tipo escrotão mesmo, porque acha que é aí que as mulheres ficam loucas. As coitadas das bonitas só tomam no rabo, todo mundo trata mal, achando que elas são acostumadas a tratar bem demais. Só tratam bem, vou tratar mal essa vaca. Aí a gente só se fode. Só lapada, cara, é verdade. Só lapada. O que vocês acham, meninos calados? Eu queria perguntar uma coisa pra Ana. Oi. Já duas pessoas você falou aí que não te comeram, né? É. Você tá pegando cafajeste que não te come, né? Não, porque eu acho que a minha micharia vale ouro, não libera pra ninguém essa porra aqui. A coisa já virou, já tentei a de aranha aqui que você não faz ideia. Não, Não, o primeiro, antes que eu desconfiava que era gay, dava 3 tipos de arrepio no menino se eu chegava mais perto dele. Aí o outro era porque realmente eu achei que era melhor esperar, porque era pra ver, né, qual que era do menino, porque eu acho que se ele só queria comer, ele sai fora logo. Aí você dá uma segurada na periquita pra ver o que, que ele quer, né? O quanto que ele tá disposto a investir na relação. Que é uma ótima dica pra saber se o cara é cafajeste, né? Tipo, espera um tempo, o cara não vai conseguir pagar de bonzinho por muito tempo. Agora, se você dá na primeira semana, aí fica fácil pagar de bonzinho mesmo, você se pode. Bom, mas será que eles mudam por alguém? Será que os cafa tem jeito? Tem solução? Muda. Não falei do meu amigo lá que casou agora? Então, mas uma coisa que a Luísa me falou que nunca sai da minha cabeça, porque eu tinha alguns anos atrás, né, porque hoje em dia eu nunca mais ficaria com um cara desse, eu tô brincando aqui, mas pelo amor de Deus, não mesmo. Que eu falava, pô, Luísa, mas ele faz pra mim um monte de coisa que ele nunca fez pra mulher nenhuma. Aí ela me falou assim, olha, Ana, para um paraplégico dar um passo... É ótimo, realmente ele teve uma evolução enorme. Mas você quer alguém que consiga correr? Tipo, então, ele pode melhorar algumas coisas, mas será que ele vai deixar de ser um cafa ali de essência e vai se tornar uma boa pessoa só porque conhecer alguém que ele ama? Que gosta, sei lá, porque às vezes tem uns que não gostam de ninguém também, né? Eu acho assim, primeiro, às vezes as pessoas confundem amor, assim. Acho que uma pessoa amar a outra hoje em dia é muito difícil. Todo mundo é mais fácil a gente se amar e a gente também anda muito egocêntrico, muito egoísta. Até o próprio fazer favor, né? Hoje em dia ninguém mais faz favor pra ninguém. Às vezes até quando se oferecem pra fazer favor pra mim, eu já fico com medo. Eu, cara, a pessoa vai fazer um favor e daqui a pouco já vai me pedir alguma coisa em troca. Então, assim, é muito difícil alguém dar de si, assim, sem esperar nada em troca. Então, primeiro, acho que nesse caso da Ana era difícil saber se o cara amava ela muito. Segundo, que tinha esse negócio aí de que às vezes o cara paga de bonzinho só pra dar uma papação, né? Depois que papa, vai embora. E terceiro, que eu acho que tem cafajeste, que é por caráter, né? Eu acho que no caso desse amigo do Miote aí, ele não era muito por caráter, ele era um cafajeste de circunstância. Tipo assim, não tem ninguém que me interesse, vou pegar geral e viva a vida louca, né? Tipo Rick Martin, né? Era assim mesmo. E tem homem que é meio... Eu não vou dizer sem caráter, mas assim, na minha visão acaba aparecendo. Que é tipo assim, tem pessoas que tem uma... Eu posso dizer que pode ser baixa autoestima, mas tem gente que tem quase que uma doença mental, assim, de sempre ter que estar conquistando. Eu mesmo tenho um amigo que eu gosto muito dele, ele vai ouvir esse podcast, provavelmente ele vai saber que eu tô falando dele, que ele fala que ele não consegue se apaixonar, assim, por muito tempo por nenhuma mulher, assim. Ele tem o que dizem que as mulheres têm, né? Que é tipo assim, querer sempre uma emoção nova. Aí esse tipo de cafa, se ele não trabalhar dentro do interior dele, a cabeça dele, a autoestima dele, eu acho que ele não muda nem se ele amar a mulher. Porque é muito difícil ele amar a mulher mais do que ele ama ele mesmo. E aí, se ele tem insegurança, ele vai colocar ele em primeiro lugar. Aí, na primeira vez que ele tiver insegurança, o que, que ele vai fazer que esse tipo de gente costuma fazer? Aí, vou pegar mulher... É nessa que muito homem trai, inclusive. Vou pegar mulher pra ver se eu ainda tô atraente, pra ver se eu ainda dou um caldo, não sei o quê, tá. Então, tipo, é complicado o cara sair dessa. É, eu acho que é legal ver mesmo que a diferença, que tem diferença... De um que é mais por circunstância e um que é mais essência, porque querendo ou não, é um pouco de egoísmo, assim, não tô aqui só moralista, nunca faço isso, mas é um pouco de egoísmo você ficar pegando todo mundo sem pensar nem porque você tá pensando só no seu lado, você não pensa que as pessoas se apaixonam por você, que você faz promessa pra elas e no outro dia elas vão querer que você ligue, você não pensa que você tá quebrando um monte de corações breguisticamente falando, você só tá pensando em você mesmo. Isso é a consequência de alguém muito egoísta. Agora, se você se relaciona com alguém, você não deixa de ser egoísta, porque você está se relacionando com alguém que você gosta. Você vai deixar de ser por outros motivos, que igual a Luísa sempre fala, se você vê que faz sentido, ou se a pessoa, às vezes, se aquela pessoa vale a pena também, né, abrir mão de certas coisas. Então, você vai mudando essas coisas, mas às vezes, realmente, tem alguns que estão ficando só porque não se interessaram por ninguém, e daí, quando encontra a pessoa certa, abandona toda a vida. A pessoa lá que se apaixonou, né, que acha que vale a pena abrir mão da pegação, deixa a pegação de lado e fica aquela pessoa. Mas eu acho que não, a pessoa não deixa de ser egoísta, que tá pegando geral, tá, tipo, iludindo um monte de gente só porque ela não encontrou a pessoa certa. Eu acho que ainda assim ela é egoísta, mas enfim. E tem aquele que realmente que é uma doença, que você vê os caras, você pergunta, mas, pô, você gosta da sua mulher? Amo minha mulher. Então por que você trai? A pessoa, tipo, fica até meio sem responder, assim. Mas a gente vê demais, o cara não deixa de gostar da mulher, mas fica procurando coisa fora, parece que realmente... Porque ele ainda pensa mais nele. É, parece mesmo que é uma doença, assim, porque tá a fim de abrir mão de uma coisa que é a vida dele, a família dele, que ele construiu ali junto, a parceira que tá do lado dele, porque acima de tudo é a parceria, e tá a fim, e abriria mão de tudo isso, porque você nunca pensa, né, que vai ser pego, mas pode ser pego. Tudo isso ia por água abaixo por causa de uma fugidinha. É meio burrice, é um pouco de doença se você for pensar, porque, tipo, chega a ser burrice até. Você vai destruir uma coisa que você construiu a duras penas por uma bobagem. E a mulher que gosta desse cafajeste, será que também é uma doença de querer sempre uma adrenalina? Que uma vez um amigo meu me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, ele, ai, Luísa, sabe por que mulher gosta de cafajeste? Não é nem por elas, é pra mostrar pras amigas, né? Tipo, pra falar que pegou aquele homem que ninguém consegue, aquele homem que pegava todo mundo e não levava ninguém a sério, mas ela, ele assumiu, assim. Tem um pouco de ego de mulher de querer pegar presa difícil, assim? Então, eu vou fazer uma confissão, que é uma confissão, que eu acho assim, que quanto mais, eu acho que até as ouvintes vão se identificar um pouco, se pensar realmente a respeito, assim. A época que eu mais pegava homem bosta era quando eu tava mais insegura, que eu me achava que era, eu achava meio que era um lixo, assim, que eu não merecia ser bem tratada, ser bem cuidada, que o cara fosse me buscar... Bosta cafajeste? Esses cafas, assim, porque eu achava que, igual, ah, vai lá, vai aí, me encontra em tal lugar. Eu achava que, tipo, era isso que eu não merecia, que o cara fosse lá buscar inconscientemente, entendeu? Tanto que eu aceitava, porque eu achava que eu não merecia mesmo, que tava bom, assim, ele já tá saindo comigo, já tá fazendo uma grande coisa, sei lá, inconscientemente, sabe? Então, a época que eu mais aceitava esse tipo de coisa era a época que eu mais era insegura. Então, normalmente, isso é coisa de mulher meio imatura, assim, que aceita, que gosta de uns caras meio assim, inacessível. É porque tem autoestima baixa e acha que não merece coisa melhor, eu acho. E vocês, meninas? É, o porquê que é o problema, né? Porquê que gosta, que não dá pra entender. É, eu não sei também. Vocês têm que falar isso. Vocês não conseguem entender mesmo, assim, a relação? Eu sei que elas gostam, tipo, a maioria prefere. Tem exemplo pra dar pra gente, pra ilustrar? É, na verdade, boa pergunta, Ana, vocês têm algum exemplo de alguma vez que vocês foram cafajeste, às vezes até sem querer, assim, e funcionou mais do que quando vocês estavam que nem o Miotti tá agora, assim, tipo, tentando agradar a qualquer custo, assim? Nossa, eu tenho um exemplo, olha só. Então, eu tava saindo com uma pessoa e tal, e eu tava muito afim, tá ligado? Eu queria, tipo, namorar, essas coisas assim, eu achei a pessoa muito bacana mesmo. E tá, e tava naquela de, ah, te levo, te busco, te faço isso, faço aquilo, tipo, conversando até altas horas, essas coisas todas, sabe? Bem, tipo, bem de carinho apaixonadinho, totalmente apaixonado. Então, e de repente, tipo, eu... Dei uma desencanada, tá ligado? Eu, porra, não vai sair, não vai acontecer nada, já é. E, de repente, tipo, eu toquei o foda-se. Oh, tô solteiro, então. Tô solteiro e comecei a sair, todas essas coisas assim. A pessoa começou a meio que perseguir e... Agora tá em cima, entendeu? Tipo, no momento tá em cima. Então, e daí eu fiquei meio assim, tá ligado? Porra, quando eu queria, quando eu tava fazendo tudo, quando, sabe? Eu realmente queria algo, a pessoa não queria. E agora que, tipo, eu toquei o foda-se, que eu peguei a amiga dela, que eu peguei todo mundo assim, tipo, e ela sabe, ela tá correndo atrás pra caralho. Daí, tipo assim, ó, que eu faço, tá ligado? Eu, velho, não sei. Voltar... Como eu tava antes, eu não vou voltar com ela. Por quê? Porque já vi que não dá certo assim. E, tipo, se for pra continuar, é pra continuar só uma coisa casual mesmo, então. Tá ligado? Porque você ia ter que ficar jogando com uma pessoa dessa, né? Que nunca ia te valorizar, tipo, na essência, né? Você sendo você e tal, apaixonado, não ia te querer, né? É, e tipo, eu tenho preguiça de joguinhos assim, até no último podcast que eu participei aqui com vocês, eu falei que a coisa que eu mais sou é preguiçoso com esses joguinhos e tal, eu tenho, nossa, nunca fiz e nunca vou fazer, mas meu, não dá, não rola, tá ligado? E aí? O que que... Eu não sei, sinceramente, eu não sei, tipo, por que que as mulheres preferem assim e não preferem do outro jeito. Ah, eu acho, eu ainda insisto naquilo, assim, eu acho que até no seu caso, em 90% dos casos, né, é que ela viu que, tipo assim, que tava difícil, e aí você é difícil, é muito mais agradável aos olhos das mulheres do que de fácil, do que quando você tá fácil, entendeu? Porque o homem, ele tem essa lenda aí do caçador, não sei o quê, mas eu não, atualmente, eu posso dizer, quem sabe até desde sempre, né, se a mulher não tivesse sido tão assim, né, tendo essa coisa social aí em cima dela, talvez elas fossem assim desde sempre. Mas agora que tá tudo mais liberado, elas querem também, assim, conquistar o cara, não sei o quê. E eu acho que isso, mais uma vez, tem a ver com baixa autoestima, entendeu, Ramon? Porque às vezes essa menina que tava contigo, às vezes ela também não se achava grande coisa. Então, às vezes, como a mulher não se acha grande coisa, ela pensa que o homem que tá fazendo tudo por ela também não deve ser grandes coisas assim, entendeu? Aí, no momento que você vai lá e, entre aspas, se dá valor e começa a cuidar da sua vida e foda-se ela, aí a mulher pensa, pô, então assim, agora já faz mais sentido ele me querer, porque agora ele não me quer tanto assim, ele quer só de leve, entendeu? É bizarro pra caralho isso. E tipo, na época que eu tava assim, todo apaixonadinho e tal, cara, eu não fiz nada com ela, tipo assim, eu não consegui nada, sabe? Não comi ela. E depois, tipo, de eu pegar amiga, de eu pegar isso, de eu pegar aquilo outro... Eu comi ela, tá ligado? Ela veio e me deu. Ai, que raiva! Meninas, parem com isso, cara! Cara, eu fiquei assim, ó, blow mind, sabe? Tipo, boom. Meu Deus! Aquele, né, gasta uma grana, um tempo do caralho pra comer a petequinha da mulher. Na hora que você falar, eu vou pegar a sua amiga. Ela vai lá comer eu também, meu lindo. Ah, não, cara. Então, quer dizer, Ramon, que se eu fizer isso agora, eu vou conseguir. Olha, cara, eu não conheço a sua, mas se for parecida, eu acho que você vai. Mas então, Léo, respondendo a tua pergunta, eu acho que, infelizmente, assim, funciona com muita, muita mulher. E eu volto a dizer, tem a ver, sim, com não só competição entre mulheres, porque a mulher, ela é mais competitiva, então ela não só quer o troféu que as outras não querem, como também, às vezes, a pessoa, que nem a Ana, que já teve as crises de baixa autoestima dela, eu nunca gostei de Cafa, mas eu também já tive as minhas crises de baixa autoestima, e eu admito que, ainda que eu gostasse que o cara estivesse me tratando bem, quando o cara me tratava muito bem... Quando eu tava em crise, eu pensava, cara, mas eu sou uma bosta, o que ele tá vendo em mim? Ele tá, sabe, tá maluco? Então, às vezes, a gente acaba que não dá valor, porque a gente acha que o cara tá louco, entendeu? Só que, no meu caso, eu nunca cheguei a ficar com cafajeste, então eu não ficava com nenhum dos dois, assim, sabe? Na verdade, eu já fiquei com cafajeste, mas quando eu era mais nova, mas, assim, depois de mais velha, não que eu me lembre. Então, assim, aí você começa a achar que você não merece tudo aquilo, sabe, Miote e Ramon? Por isso que, às vezes, a mulher não valoriza o esforço do homem. Só que o triste é que muito homem vai aprendendo a ser como o Ramon, e eu não julgo esse tipo de homem, porque vê que funciona, entendeu? É igual o Ramon, pô, ele tratou bem, não sei o quê, tá. A mulher se ferrou pra ele vai ficar lambendo a bunda dela? Eu, no lugar dele, tacaria o foda-se também. E aí a humanidade, né, agora papo filosófico, fica como tá, porque aí você vê que dá certo tratar mal e um vai tratando o outro mal. Aí depois fica todo mundo triste, depressivo, sozinho, não sabe por quê. Porque isso é até uma coisa que também falaram no Facebook, que eu não lembro quem foi, que tipo assim, que no começo é legal, né? Dá aquele frisson, assim, tipo, vou conquistar. Mas depois faz muito mal pra pessoa. É igual meu amigo, né? O Tomás Aquino falou que é igual fast food, né? O meu amigo que é comentarista do blog, às vezes o povo comenta muito no blog e eu acabo ficando amiga, né? Das pessoas que comentam lá tem um tempo. Aí, beijo, Tomzinho! Adoro ele é muito gente boa, tá solteiro ou arrumou uma namorada agora, depois vou perguntar pra ele qual tá a situação, que ele tá confuso. Mas ele falou que às vezes, assim, a mulher vadia, né, e o homem cafajeste, todo mundo gosta, né, só que é que nem é fast food, né, faz mal, e aí depois, tipo, começa a fazer mal e você vai fazer o quê? Só que aí ele falou um comentário interessante, né, que a gente tava falando que o café e a vadia é mais ou menos a mesma linha, né, só que a diferença é que a mulher quer levar o homem pra casa, né, o homem gosta da vadia, mas não leva pra casa. Mas eu tenho um amigo que falou assim: nossa, eu adoro uma prostituta. Daí eu falei, você namoraria com ele? Ele falou, namoraria. Ele falou que namoraria, na boa mesmo? Namoraria. Aí ele tava dando em cima de mim, porque eu fiquei pensando, será que ele acha que eu tô... Ô, imagina. Na louca, é, Ana, tava tava te cantando. Que de vez em quando a galera me manda e-mail perguntando quanto a Ana cobra. Gente, para com isso, Ana. Não, sério? É garota de programa. Sério, cara. Já teve, que velho. Isso? Teve um cara, uns caras. Eu fico achando que às vezes é uns caras, sei lá, cara. Não vou nem dizer minha teoria, não. Deve ser conhecido que fica tentando a sorte lá. Por quanto que eu consigo, quanto? É, então eu já respondo. Gente, a Ana não é garota de programa. Para de me encher o saco, me mandar e-mail com isso que eu tenho mais e-mail pra lá, pelo amor de Deus. É, se eu fosse, eu não tava andando de busão. Eu já tinha pego o programa, comprado um carro no mínimo. É o mínimo, gente. Sou pobre, não dou. A periquita dou de graça. Mas... Epa! A louca, tudo de graça, gente. Muito, mas é conquistada com muito suor. Você mora onde, Ana, mesmo? Oi? Você mora onde? Você quer meu endereço agora? Pega em off, meu amor. Imagina. Ué, você vai dar de graça? Eu já peguei o papel e a caneta aqui também. Cadê o endereço ali? Gente, mas a Ana não é GP, pelo amor de Deus. Tem cara de rica, mas é pobre. E também não vai se enriquecer com isso aí, não. Não, eu prefiro. Então, brother, é fria, hein? É fria. O oh, que a gente tava falando mesmo? Até me esqueci, agora desnorteei o rumo de casa aqui. Ah, não, eu tava falando que o meu amigo, ele fica falando que na verdade todo mundo gosta de quem não presta, né? Só que a diferença é que o homem não leva pra casa e a mulher se apaixona e acha que vai mudar o cara, entendeu? Não, mas isso é tipo. Eu não concordo com isso porque às vezes o cara se apaixona também. E se apaixona demais. Você já se apaixonou por uma. Por uma vadia? Claro! Nossa! Aquele muito é o que eu mais faço! Nossa! Sempre! Ontem, não sabe? Não, tô brincando. Não, mas teve uma em especial que eu me apaixonei demais, cara. E tipo assim, ó. Eu fiquei. Isso faz muito tempo, na real. Faz muito tempo. Mas. Nossa, eu me apaixonei completamente, assim, por ela, sabe? Tipo, de botar a mina num pedestal e, cara, não, tá ligado? Não. Eu até entendo ela porque podia parecer meio doentio, sabe? Tipo, ficou 2-3 vezes com a mina e tava apaixonadaço, assim. Rolou chá de buceta ou, Ramon? Rolou pra caralho, velho. Cara, assim, ó, tipo... Foi foda, meu. Dá as dicas aí que ela fazia, que ela te alucinou pras leitoras aí fazer também com os caras, ver se prende algum. Era apertadinha isso? O pior é que não, cara. Não era apertadinho. Que ela tinha, Ramon? Dá as dicas aí. Abre o jogo. Cara, eu não sei explicar muito bem, mas era um rebolado, cara. Em cima... No Rebolation. Põe na cabeça que vai começar o Rebolation. O Rebolation. O Rebolation. Cala a boca! Cara, assim, ó, quando ela jogava pra trás e jogava pra frente o quadril, sabe? Encaixava de uma forma, brother, que tipo assim, ó, wow, sabe? Wow! E também, tipo, ela sabia muito bem usar a língua e as mãos, cara. Nossa. Ficou todo mundo imaginando. Mas então, Ramon, mas então você, tipo, acha que... Não, e o pior é que eu tô com medo disso que o Ramon falou, que ele se apaixonou porque levou chá de buceta. Não, não foi só por isso, não foi só por isso. Ah, tá. Tá? Deixar bem claro que não foi só por isso. Tipo, a menina era linda. Nossa, os olhos dela, cara, tipo, ela tinha um cabelo loirão, assim, compridão, sabe? Lá embaixo. Caraca, velho. Assim, ó, é fascinante, fascinante. Ai, bom você falar isso, sabe por quê, Ramon? Porque senão você ia destruir todo um trabalho que eu faço na cabeça das mulheres e eu não tô conseguindo. Porque as meninas têm essa lenda de que mulher boa de cama conquista homem. E é que nem a nossa querida, né, Desi já falava, né? Não vem com sacanagem que eu te mando pra puta que pariu. Se sexo conquistasse homem, né, as putas já estariam tudo casadas, né? Então, assim, não é bem assim. É, não é, não é mesmo, não. Não, não é bem assim. Tipo, foi um plus, entendeu? E... Mas era tudo, cara. O estilo dela, tipo... Eu não vou falar do estilo dela porque, tipo, vai ficar muito na cara, né? Que, tipo, quem é e tal. Ah, não, foda-se. Tipo, era tudo assim que eu curto demais, sabe? A menina era toda tatuadinha, Tipo, tinha umas ideias bem massa, tipo, curtir acampar pra caramba, fazer trekking, essas coisas assim. E ainda deu um chá, né? E ainda deu um chá e, tipo, oh, nossa, meu. Mas também, tipo, a mina foi a top cafajeste, tá ligado? Foram 3 vezes e ela sumiu, assim, ó. Nossa, cara, sumiu total. Mas depois eu descobri que ela tinha namorado também. E você acha que ela sumiu porque ela tinha namorado ou porque você, como você apaixonou, ou eventualmente pode ter sido muito bonzinho com ela, ou as duas coisas, quem sabe? Não, eu acho que foi porque eu fui muito bonzinho com ela. Que eu fui muito apaixonadinho, sabe, de primeira. Senão ela te comia mais, né, Ramon? Senão ela me comia mais, caraca. Mas uma coisa que eu quero dizer pras leitoras e ouvintes que acham que pode... E também pros homens, né, porque tem principalmente homem, que acha que conquista pelo sexo. Gente, todo mundo acha que trepa bem, não vai nessa, não. Às vezes você manda mal pra caramba, mas todo mundo... Nunca vi alguém falando... Ai, eu acho que eu mando mal, viu? Eu ia te comer muito mal. Ninguém vai falar isso. Todo mundo acha que manda bem. Então não se iluda achando que você vai conquistar por causa disso. Não invista suas fichas nisso. Principalmente porque tem um risco enorme de você nem mandar bem. Você tá só achando que manda. Que nem aqueles caras que comem igual cachorro, né? Fica tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. E acha que, tipo, manda bem pra caralho. Eles acham que comer mulher é igual bater punheta, coitados. E acham, tem gente que é pior, que acha que é porque fez igual o filme pornô, mandou super bem, ficou 2 horas lá. E acha que, nossa, eu arraso, eu tenho uma performance incrível. Segura um monte, né? Segura um monte. Segura um monte. Ou eu tenho um pau enorme que sai pela boca, tomando muito bem. Não é bem assim. É verdade. É verdade, mas... Ô, Leonardo, vamos falar também das meninas, o que é que elas fazem, que acham que estão arrasando e tal, e... né? Puta! Vamos falar o que elas acham que estão arrasando e nunca estão, tá ligado? Fala, quero ouvir. Nossa, velho, tem mina que chupa o seu pau assim como se fosse um pirulito, tá ligado? E se concentra só na cabeça e é isso, tá ligado? Tipo, isso daí é muito bad. Pelo menos pra mim é assim, ó, tipo, a menina fica levantando e baixando a cabeça ali, só na cabeça do pau e tal. E, sabe, fica nesse vai e vem, vai e vem e tal, e porra, não acontece nada e daí. Ele gosta das gulosas, todos os homens gostam, né? Miote. Não, eu acho assim, que a mulher, assim, não precisa se transformar numa puta na cama, como prostituta. Não precisa. Isso não é o que vai me conquistar mesmo, tá? Pra mim, a mulher tem que ser aquele esquema, né? Dama na mesa, né? Ser uma pessoa... Como é que fala, assim, pra apresentar pra sociedade. Isso, é que eu posso andar de mão dada no shopping, né? Isso aí, assim, é uma pessoa educada e tudo, que isso me conquista. Não é uma pessoa que usa shortinho, essas porra toda, pra mim não é assim, não. Né? Como piriguete, né? É, eu concordo contigo também, cara, mas, tipo, eu adoro a menina, assim, que é dama e tal, e daí sentou no jantar maravilhoso lá, sabe, na mesa e tal, e de repente ela começou a subir a mão ali, escondidinho pra você, sabe, tipo... Não, aí sim, mas assim, uma coisa assim, meio escondida e tudo, não precisa se transformar numa pessoa que ela não é. Não, sim, não precisa mostrar pra ninguém, só pra mim, tá ligado? Isso, com certeza, é isso mesmo. Gente, e agora que já que o Miote apareceu pra falar de novo, quero te fazer uma pergunta, Miote. Vamos lá. Já teve alguma vez que nem o Ramon, que você foi meio cafa? Pode até ser sem querer, assim, que deu certo com alguma mulher e... Fui. Na verdade, foi uma época que eu falei, vou ser cafajeste agora. Né, que eu tinha vindo de um namoro que a mulher me iludiu, não sei o que, essas porra toda. Aí sacaneou comigo, eu falei, agora vou pra putaria, né? Foi na época que eu tava dando aula, que eu comecei a dar aula, né, de informática. E era assim, eram aulas individuais que eu dava, né? Era uma escola que você sentava na mesa com o aluno e dava aula pra eles. E comecei a pegar tudo que era aluna. Yeah. Tinha mulher casada, com namorado e tudo, já fui amante, tudo isso. E virei um fosse cafajeste ali, porque eu ficava com 3 meninos na mesma época. E você acha que elas gamavam mais em geral, assim? Eu acho que sim. Teve umas que duas terminaram com o namorado pra ficar comigo. E assim, eu tava ficando com as duas ao mesmo tempo. E um jeito fácil de ver também se elas gamavam mais é, tipo, pode... Eu já passei por isso também e, cara, sempre que você liga pra uma das três, elas sempre topam alguma coisa, entendeu? É, com certeza. Isso é mesmo. Mas assim, mas sabe, assim, não era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu fiz por fazer, sabe? Não era porque eu nasci com isso. Então eu fiz essa época e depois nunca mais fiz. Não sou assim. Eu não consigo ser assim. E já teve alguma vez que vocês foram bonzinhos assim e funcionou também ou nunca funciona? Ah, quando... Eu me lembro quando eu tinha... Aquele quando eu tinha 12 anos funcionou, dei um pirulito, a menina gostou. É, 15 anos funcionou, entendeu? Tipo, 14, 15 anos funcionou. Ah, depois nunca mais. E você, Miote? Não, eu acho que nunca teve, não. Pô, gente, fizeram comigo e funcionou, poxa. Ah, eu acho que também quando a gente lida com uma mulher mais madura, que tá um pouco mais velha também, quando pega muita pirralhada, geralmente acontece mais isso. Mas eu acho que quando você lida com uma mulher mais madura e mais segura, eu acho que funciona mais, hein? Eu acho que quem gosta de carro geralmente é umas meio bobona, não é não? É, eu acho que a mulher que quer construir a vida, se ela ficar começando a gostar de uns caras que não tá nem aí pra ela, ela pode esperar os lencinhos aí, prepara muito lencinho, que, sabe, faz até uma inteira com papel higiênico pra limpar as lágrimas, porque é muito sofrimento. Então, eu acho que às vezes a menina, que nem a Ana falou, quando tá mais nova, quer a conquista, e vira meio que um hobby, vira que um jogo, assim, não precisa mais tanto daquilo. Agora, acho que a pessoa que quer construir família, ter filhos e tal, ter uma vida séria com alguém, acho que tinha que parar pra pensar e tomar vergonha na cara. Eu mesma tento fazer a minha parte, cara. Homem mal educado comigo, né? Nem só de namorado, porque hoje em dia eu não estou à procura. Mas até como amigo, assim, hoje em dia, tipo, independentemente de ser namorado ou amigo, eu faço questão. E meninas, se juntem a mim, cara. Boicote esse tipo de cara. Tipo, às vezes o cara começa a tratar a gente mal, não dá assunto pra eles, assim, sabe? É, só vai te fazer sofrer, entendeu? E às vezes o cara faz isso porque já deu certo com outras. Então, pra ele parar de fazer isso, a única chance é ele parar de ver que dá certo. Porque senão o cara, até com certa razão, vai começar a fazer isso sempre. Então eu faço a minha parte. O cara começou a me tratar mal, volta a falar, pode ser até como amigo, eu corto, eu não puxo mais assunto, eu não quero mais saber, eu corto esse tipo de gente da minha vida. E se o cara, tipo, é um deus grego? Ah, mas tem muito cara lindo, bonzinho. Tem muito cara lindo, bonzinho. Não preciso disso, entendeu? Ele pode ser um deus grego, mas eu arrumo outro deus grego e que seja, tipo, legal comigo, assim. Porque eu, pelo menos, eu penso muito nisso, assim. Eu não sei se eu quero casar, eu tenho medo de casamento, mas eu quero alguém pra ser o meu parceiro por muito tempo. Então, eu tento procurar pessoas do bem, assim. Inclusive pra amizades. E então é isso, meninas. Vamos boicotar, cara. Me ajuda aí, porque senão os caras vão ver que funciona e não vão parar nunca mais de fazer. E aí vai ser bom, porque eu vou vender mais consulta, vai ter mais gente me mandando pergunta, mas eu não quero, né, ganhar a vida a troco de muita gente infeliz, né? Então, tomar vergonha na cara, né? Só quando precisar mesmo. E aí, gente, mais uma pra gente já tá terminando, né? Vocês acham, então, que... Que o Cafa só é Cafa porque não se apaixonou pela mulher? É, isso, pode ser também. Tipo, no fim, então, vocês acham que o Cafa só é cafajeste porque ainda não tá apaixonado? Não existe um cafajeste eterno, assim? Acho que sim, é. É, assim, a gente sempre falava, aquele amigo que eu falei, meu, aqui, era do segundo grau. A gente sempre falava, o dia que você se apaixonar, acabou. E foi o que aconteceu. Agora, meninas, é isso que o Miotti falou, pode ser até verdade, mas, gente, tenta ter esse moncol, assim, tenta ver se o cara tá realmente apaixonado por vocês, entendeu? Porque tem mulher que o cara nunca vai se apaixonar por ela, nunca vai levar ela a sério, entendeu? E aí a mulher fica nesse relacionamento aí só sofrendo, achando, ai, um dia ele vai se apaixonar por mim. Dica, não te assumiu até hoje, cara, se faz muito tempo, não vai te assumir nunca mais, porque esse amigo seu, Miotti, ele deve ter assumido a mulher meio que desde o começo, né? Foi sim. Se apaixonou desde sempre, né? Foi, desde o começo. É, então vai a dica, meninas. Não vai achar que aquele traste lá que te dá perdido, você fica como opção, nunca como prioridade, tudo que um dia vai acontecer um milagre, ele vai mudar de ideia, né? Então, por favor. É, se ele não se apaixonou em 2 semanas ou 3, se esquece, tá? É verdade, que senão um monte de gente vai começar a se iludir. Ai, tem conserto, meu Deus, o meu amor de 10 anos, um dia ele pode mudar de ideia, não. Pode ir com outra, não será com você. O meu pega de 10 anos, tá ligado? É, nossa, eu tenho chance. Tem um monte de mulher que se ilude, principalmente quando é amante. Ai, um dia ele ainda vai largar, vai parar de brincar com nós duas e vai me assumir. Não, não te assumiu até hoje. Fica de boa aí, arruma outro e não se iluda. Então, eu queria falar pra mulherada só ficar atenta nas desculpinhas farrapadas. Porque às vezes a gente acha que não estão tratando mal a gente porque a gente acredita na desculpa. Ou seja, por exemplo, se eu acreditasse que a avó existia de verdade, eu nunca ia achar que o cara tava me enrolando. Eu ia achar que ele tem uma avó realmente que precisa muito da atenção dele. Então, muita mulher acha que não tá sendo enrolada porque acredita na desculpa esfarrapada. Então, pra gente ficar atenta nisso. Ótima dica. E assim, se você tem problema que só se envolve com cafa, não venha com essa desculpa de vagabundo de que o mundo é injusto com você e isso acontece coisa ruim pra você. Vai tratar a tua autoestima, porque você atrai, é você que aceita essa relação. Numa relação em que alguém sofre, ninguém é a vítima, ninguém é a vítima. Se você tá nessa relação, é porque você aceita. Se não tá bom pra você, vai lá, trata a sua autoestima, se melhora, vai buscar outras coisas. E pra você se envolver com outro tipo de gente. Se só existisse um tipo de homem no mundo, ninguém se relacionava. A Luísa não namorava, não acontecia nada. A Luísa não namorava. Pior amiga, eu ia ficar encalhada pra sempre. Então, assim, sem desculpa de que o mundo é injusto. E se não tá bom pra você, você só se envolve com o mesmo tipo de gente, é porque você tá atraindo esse tipo de gente. Então mude você. Você que precisa de mudança. Quero falar que, pra mulherada, olhe do seu lado. Que às vezes o seu príncipe encantado tá do seu lado e você não sabe. Aí, ó, viu? O Miotti já foi cafa por um tempo, disse que não era dele e já tá aí apaixonado, viu, gente? Ainda tem saída, mas é que nem a gente falou, mais uma vez, não se iludam. E namorei por 9 anos, viu? Então, viu aí, ó? Nem todo cafa é cafa pra sempre, nem todo cafa é cafa por querer, né? Então são duas conclusões. E você, Ramon? E só pra complementar o que o Leonardo falou ali, eu também passei um tempão assim como um cafajeste, né? Essas coisas assim. E eu já namorei 4 anos também e já fui noivo também, então... Eu já fui noivo também. Já foi noivo? É, eu fui noivo também. Já, mas não casei. Eu também não casei. Então vocês dois já foram cafa e já foram bonzinhos, né, no final das contas. Já, com certeza. É, gente, é isso. E o meu conselho final é, gente, não me abandonem, cara. Se você é uma pessoa legal, não se destrua por causa desse tipo de gente. É a mesma coisa que nem eu falo pra menina, viu um cara malandro, cara, não fica nessa de querer jogar, que o cara vai mudar de ideia. O cara pode até mudar de ideia, mas é muito arriscado pra você ter certeza, entendeu? Então já pegue um pronto, assim, não fica esperando milagre divino, não, que milagre acontece. Mas não pague pra ver e, né, melhor o certo do que o incerto. E homens também, tomem cuidado com as mulheres que vocês procuram, porque às vezes o homem fica procurando umas mulheres bem bisca, umas mulheres bem assim, que também dá muito trabalho pra eles, e aí acha que toda mulher gosta de ser maltratada. Então às vezes não é o tipo de mulher que você tá procurando, às vezes você tá procurando o tipo de mulher que tá fomentando, né, esse comportamento cafajeste em você, e outras mulheres como eu, gente, não ia gostar se você fosse assim. E é isso. Boa. Eu pensei numa dica pros meninos, ó, mas vale um passarinho na mão que dois voando. Isso aí! É uma boa, cara, né? Isso aí! E, gente, tem muita gente aqui, agora só uma explicação final, né, minha e da Aninha, que tem muita gente que pede pra gente postar podcast, por que a gente não posta tanto, que a gente posta geralmente uma vez por mês, não sei o quê, plá, plá, plá, plá, plá, plá. Então, assim, gente, dando uma satisfação, é porque o nosso podcast, modéstia à parte, não é porque é o do Pergunte à Mulher, mas tem uma edição muito boa, a gente perde muito tempo, a gente não, né, o editor perde muito tempo editando, ele fica, às vezes, coisas de mais de um mês, assim, pra editar, porque como ele não ganha nada pra editar o podcast, ele tem que trabalhar, né, e tem que ter o que comer, né? Então, assim, é a única coisa que não dá nenhuma renda. Então a gente colocou no blog, quem quiser, não é obrigado. Eu e a Aninha vamos pedir pra que o editor não mate a gente, né? Porque vai ser pra ele. Ele não sabe que a gente tá fazendo isso, tá mendigando aqui. Ele não sabe que a gente vai fazer uma mendigação aqui no nome dele. Nós podia estar matando, roubando, se drogando, se fumando, estrupando, assaltando a voz de vocês. E é assim, então como é o único formato que não tá dando verba, a gente tá querendo, tipo, dar um incentivo pro editor começar a editar mais podcasts e mais rápido, porque aí ele deixa de fazer alguns freelances que ele faria, né, remunerado, pra fazer outras coisas, né? Então, assim, vou pedir pro editor, por favor, não edite essa parte. E é isso aí. E aí, pra quem quiser fazer fazer alguma doação pro podcast, tem aqui do lado direito do blog, né, que é www.pergunteamulher.com, que é ajude o podcast a continuar, né, que aí dependendo das doações a gente vai, não vai nada pra mim, nada pra Ana, não vai nada pra nenhum integrante, assim, é só pra custo da edição mesmo, que quem edita podcast e edita bem feito. Se ferra, vai muitas horas nisso, gente. Quanto que é, Lisa, em função do podcast? Ai, cara, eu nem sei, eu sei que ele fica muito tempo, porque... É muito tempo. É muito tempo pra editar, quem? É muito tempo, eu também já fui editar, então... Enfim, então assim, volta a falar, a gente não é obrigado, pelo amor de Deus, a gente vai continuar se esforçando muito pra postar o podcast, ninguém é obrigado a nada, doa quem quiser, pode ser 5, 10, volta a falar, vai tudo pra ele, não vai nem pra mim, que tá aqui no lado direito do blog, que é o Ajude o Podcast a Continuar. E aí, eu e a Aninha, né, estávamos falando isso nos bastidores, né, que aí se a gente conseguir uma doação razoável, a gente vai poder falar pro editor, edita mais essa porra e deixa de fazer freelance e tal, só pra editar. E é isso aí, quem não puder, que eu sei que hoje em dia dinheiro não tá fácil pra ninguém, a gente agradece do mesmo jeito e vamos tentar continuar postando do mesmo jeito, desculpe a mendigagem, né? Outra coisa que eu queria pedir, aproveitando os pedidos, como o Facebook tá boicotando muito o... Né, as páginas de blog, etc e tal, pra vocês entrarem no perfil do Google+, e do Twitter. É, que a gente vai postando muita coisa no Google+, também. Gente, Google+, é vida, vamos ajudar também o Google+, a ter mais clientela, assim, porque quem mexe com o Facebook sabe que cada vez menos as nossas publicações estão sendo mostradas, assim, não só do Pergunte à Mulher, mas das páginas. Todo mundo, né? Todo mundo. Do Miote também tá passando pois isso. É. O Jurassic Cast, o Ramon também sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, então, assim, vamos tentar ir pro Google+, também, né? Que é o Google+, e dar uma chance aí, que é Pergunte à Mulher, procura lá, e no Twitter, que é Pergunte à Mulher. E também, quem quiser comentar, falar o que achou também nos nossos comentários, que a gente sempre pede pra... Que também motiva, né, a gente não sentir que tá falando com as paredes. Então, se quiser sugerir temas e as críticas, as mesmas coisas de sempre. E é isso. É legal, em vez de ficar deixando comentário só em privado pra gente, né, deixar aí nos comentários, que daí todo mundo pode ver e motiva outros, e também a gente vê outros pontos de vista, isso daí é legal. É, a gente tá vendo que tá aumentando, que o pessoal tá fazendo, continuem. Muito obrigada, gente, obrigada aos participantes. Ah, e um parênteses, esse negócio aí de comentário, se alguém puder falar nos comentários também se gostaria que a gente fizesse um tempo pra ler os comentários e tal... Eu vou começar a colocar no Facebook, né, de alguns podcasts que a gente gravar no Facebook, pra pessoa participar, perguntar o que acha, que nem eu fiz hoje, e aí eu vou lendo alguns comentários que eu achar que tem a ver. Mas se vocês quiserem que a gente também leia coisas do leitor em geral, né, enfim, vocês podem dar sugestão também, que eu tô aceitando. E não esqueçam também, né, se quiser, já que a gente já tá pedindo 1000 coisas, né, se quiser avaliar a gente no iTunes, também a gente também não fica triste. Mas o mais importante nesse podcast, com certeza, é a doação, que não vai pra gente. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Ramon, Miote, queridos. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço também, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo, beijo, tchau. Gente. Beijinho no ombro. Beijo. Tchau. Vou falar no tom mais alto, assim que estoura? É. Ah, tá. Ixi, então não posso ficar animada? Eu acho que você tem que mudar o fone de... Aqui, ó, vem aqui. Aqui, assim. Alô, alô, alô. Tá bom, pra mim tá bom. Pra mim tá bom também. Alô, alô. Tá, agora fala igual gente aí. Não fala baixo, não. Ei, testando, testando. Oi, eu sou a Ana, mongol. Acho que tá bom agora. Agora tá beleza. Editor, colocar isso nos créditos finais, né? Foi mal. Eu sou a Ana Mongol. Não, mas antes de explicar, eu quero te fazer uma pergunta, Miotti. Fala. Tu tem um jeito de cafa desgraçado. Eu só não sei se você vai assumir isso. Pior que eu não sou. Puta, não mas é? Tem jeito. Sério, mesmo. Não sou. Mas eu sou o bonzinho mesmo. Oh, e eu vi falar lá do Jurassic Cast lá que eles ficam falando que você passa o rodo, não é não? Não, assim, ficar com as meninas eu fico, mas eu não sou cafajeste. Eu não sou de chegar e sacanear com a menina. Não, não faço passa jeito de nenhum. Uma noite, né? Não, nem, eu não faço assim, sério, eu não faço isso. Não faço mesmo. Mas você comer tamo a menina junto, numa noite, junto. Dar o um pé na bunda no outro, já é sacanear com a menina, por favor. Pois é, isso eu não faço mesmo, não. Isso aí. Então você nem come, então, né? Vocês, meninos. Fala aí, Ramon. Não, vai você primeiro, vai. Pode ir. Não, vai você. Vai, você joga no penhasco. Não, ó, eu tô achando que vocês estão muito enrolados. Porque quando não tá gravando, os homens têm várias teorias sobre por que que mulher gosta de homem que não presta. E vocês estão embromando aí nas teorias. Tá com medinha. Tá com medinha.